Enquanto ele falava, eu lembrei de uma neurologista que diz que a nossa pele, a nossa epiderme, é composta de neurônios, de sensores, que o nosso corpo humano, independente da palavra mediunidade, é um radar. Ele capta vibrações, daí ela chama de campo vibracional. E o campo vibracional do outro interage, né? E a gente sente a pele suar, a mão gelar, a dor no estômago, se sente encolhido quando entra num lugar, ou expansivo, que aquele lugar é alegre. Ah, a gente sente isso. Tá na pele. Mas a gente não escuta. A gente nega a sensibilidade do nosso corpo físico e faz uma coisa absurda com a sensibilidade espiritual, que nada mais é do que um nível elevado dessa consciência corporal. Se a gente tiver essa sensibilidade de escutar nosso corpo interagir com o ambiente ou com as outras pessoas, a gente vai sentir os nossos colegas espirituais, o nosso anjo da guarda ou a nós mesmos. E naquela frequência que a gente está, ou baixa ou alta, a gente vai conseguir discernir o que é nosso, o que é daquele ambiente, daquelas pessoas ou talvez daqueles espíritos. Mas a gente já começa negando aí e busca daí na mediunidade uma coisa fantasiosa, uma coisa assim pesada para quem é médium, quem desenvolveu essa sensibilidade física e espiritual, quem veio com essa missão. Imaginem Chico Xavier, Divaldo, tem filme deles, né? E não foi nada fácil para trazer as mensagens sérias, mensagens da espiritualidade com um propósito, não só porque alguém queria falar e alguém queria escrever ou pintar, tem um propósito nisso, e o propósito é maior, é elevação, é crescimento, é aprendizado, é consolo. Imaginem aquele médium que veio fazer as cartas consoladoras. Olha que lindo isso, né? Poder receber uma mensagem de um ente querido que faleceu. Mas para que esse médium pudesse desenvolver isso, ele certamente passou por muitas provações e muitas especulações, né? Aí às vezes a gente esquece da finalidade e fica só naquele... É uma coisa assim meio... Será que é verdade mesmo? Será que espírito existe? Ah, eu quero ver. Não, assinou igual. Ah, então é verdade. Fica até crendo e descrendo na espiritualidade, ao invés de aproveitar o suco, o néctar, a essência do que é o aprendizado. Aí tem gente que paga para médium dizer se devo ou não ficar com a pessoa, se devo ou não aceitar o emprego, se é certo ou não. A gente já sabe a resposta. 98% de quem paga a consulta não, sem julgamento, na verdade vai escutar aquilo que já sabia. Mas tudo bem, tem, né, uma insegurança e todos nós aqui viemos para aprender, sem julgamento mesmo, né? Se tivesse algum caminho que vai por aqui que vai dar certo mesmo, né? Talvez eu quisesse escutar, porque aí eu vou dar o passo mais... Mas o barato, o mágico, o aprendizado dessa vida é escutar dentro, conectado, sabe, com algo maior. Faz sentido? Vai fazer bem para mim? Para o outro? Eu estou me sentindo confortável nesse lugar, com essas pessoas. Eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, evoluindo. Ou eu estou contribuindo para que o meu irmão cresça também. Então as respostas estão aí. Nem precisaria de médium nesse sentido. Mas ainda são necessários porque a espiritualidade ainda precisa interagir muito para dar essas rotas, né? Que a gente seria bom que a gente seguisse, né? Seria mais proveitoso a nossa jornada se a gente conseguisse trilhar esse caminho do perdão, do amor, e que os anjos, os guias espirituais, incansavelmente, até conseguir um bom médium para canalizar uma mensagem que console ou que contribua naquele momento de desafio do encarnado, é bem difícil. A espiritualidade caça. Quem é que é o médium que poderia chegar a mensagem lá? Um está cheio de vaidade, o outro cheio de ego, um com medo, porque já foi apedrejado, queimado na fogueira várias vidas. Tem de tudo. E confesso para vocês que quando eu trouxe esse tema, eu sentei aqui, comecei a escutar o Antônio, e disse, ah, meu Deus, será? Fiquei com medo de falar sobre mediunidade numa casa espírita. É triste para quem tem essa missão e não quer ser nem idolatrado, nem apedrejado. E precisa cumprir, porque se você veio com o dom de falar, a tua voz precisa. Esquece a timidez, esquece as vaidades, fale. Se você tem o dom de escrever, é para isso que Deus, os guias espirituais, é para isso que a tua encarnação vai fazer sentido. Então, que a gente utilize esses dons, que a gente saiba descobrir eles. Todos nós temos essa sensibilidade, essa mediunidade em graus diferentes, mas todos nós temos. No sonho, bem colocado pelo Antônio, quando a gente dorme, a gente se desconecta dessa aparência física, material, e a gente acessa um conteúdo espiritual, um conteúdo do inconsciente. Então, que as respostas venham daí, do sonho, ao invés de pedir para o médium. Ou se vier através de um médium, que a gente se apegue à mensagem e não ao fenômeno da mediunidade. Não, isso aí é assim porque foi aquele médium que falou. Tu escutou o que ele falou? Fica apegado ao instrumento ao invés de se apegar à lição. Pensei também, enquanto o Antônio falava, teve no filme do Chico Xavier um processo que teve um julgamento, né? E dois adolescentes acabaram disparando uma arma e um morreu. E o outro que ficou aqui estava sendo condenado. Então veio uma psicografia, imagina para a justiça aceitar isso, né? Uma psicografia dizendo que meu amigo não quis tirar minha vida. Foi um acidente. Eu peguei a arma. E ele trouxe elementos que só essa pessoa que faleceu sabia, né? E assim diversos, vocês vão ler nos livros, aqui tem relatos imensos. Mas olha o quanto, eu sou advogada enquanto profissão, né? Quanto a gente poderia ser melhor se a gente utilizasse a mediunidade com seriedade, né? Quanto a gente poderia colaborar para a ciência. Tudo, tudo, sem se apegar ao formato. Acho que essa foi a grande mensagem que eu senti agora. Que a gente possa ver o conteúdo E o conteúdo a gente já sabe porque está dentro de nós. Esse conteúdo a gente sente na pele, a gente sente no ambiente, sente nas pessoas. Está tudo aí. Então, elevar o pensamento, fazer a oração, higiene mental, do que a gente se alimenta. Ah, eu quero ter uma mensagem maravilhosa, eu quero saber para qual caminho ir, eu quero... Mas não para de ver notícia ruim. Não para de fofocar da vida dos outros. Aí o guia espiritual que quer contribuir com a tua evolução, talvez não vá conseguir chegar ao recado para ti mesmo, sem intermédio de outro. E se tiverem oportunidade de conviver com um médium ou de ver, né? Aqui a gente teve as pinturas mediúnicas, tivemos as cartas consoladoras, N médiums maravilhosos e aqueles avatares, né? Chico Xavier, Divaldo. Vejam eles como... São professores, eles são mestres, instrumentos, mas eles, todos eles vêm servir. Nenhum se vangloriar, nenhum enriquecer. Não que a riqueza, a mansão do caminho, ajudou muitas crianças, por exemplo, né? O dinheiro ainda é o método, é o meio que a caridade, olha os brinquedos, né? Faz chegar a quem precisa. Mas a mediunidade não é fator de riqueza, ela é um instrumento. E esses grandes médiums têm lições de servir à humanidade, de usar aquele dom que eles receberam e, de novo, nós, na nossa escala, que a gente saiba usar esse nosso dom na medida certa para a nossa evolução. É isso sobre a mediunidade que... eu tenho para conversar e espero que a gente sinta melhor a nossa sensibilidade ao invés de criar expectativa na sensibilidade dos nossos irmãos.